Cê acha que é simples mudar o status e já ficar fitness? Vida um badalado, aceita convites. É sempre assim, o começo de uma solteirice. Mas você vai ver que chega uma hora que o DJ vai embora. Já imaginou se alguém te olha como sobra? Vai lembrar do valor que você tinha pra mim. Na hora vai dar saudade, vai. Quando vê que entre amor e momento o amor vale mais. Vai dar saudade, vai. Quando vê que trocou a certeza por um tanto faz. E esse tanto faz, não faz o amor que a gente faz. Alô! Mas você vai ver que chega uma hora que o DJ vai embora. Já imaginou se alguém te olha como sobra? Vai lembrar do valor que você tinha pra mim. Na hora vai dar saudade, vai. Quando vê que entre amor e momento o amor vale mais. Vai dar saudade, vai. Quando vê que trocou a certeza por um tanto faz. Esse tanto faz, não faz o amor que a gente faz. Vai dar saudade, vai. Quando vê que entre amor e momento o amor vale mais. Vai dar saudade, vai. Quando vê que trocou a certeza por um tanto faz. Esse tanto faz, não faz o amor que a gente faz. E esse tanto faz, não faz o amor que a gente faz. Faz não, viu? Valeu!